programa do Cacate. Eu. Fala, Cacate, tudo bem? Opa, tudo bom. Como é que estão as coisas? Estão maravilhosas. Programa do Cacate, edição número 4 da primeira temporada. O que, que tem hoje, Cacate? Música italiana, parte 2, né? É, uma viagem para a Itália, né? Que você falou. Para a Itália, parte 2. Então, no primeiro programa, a gente abordou as raízes da música italiana, desde o western, spaghetti, até o Italo Disco. E daqui para diante, a gente vai fazer um apanhado do que costumou fazer muito sucesso nas músicas, nas pistas de dança e nas rádios dance music da década de 90, que era o Italo Dance. Exatamente. Tinha Thalissa, então vai rolar Thalissa, Doboio, Nevada, até Corona. Opa, vamos lá. Então, só pra gente não ficar em dívida com o ouvinte, no programa anterior a gente tinha dito que íamos tocar o George Moroder, né? Então o que a gente vai fazer? Até mesmo para fechar esse primeiro programa, que a gente não tocou o George Moroder porque realmente não deu tempo. Então a gente vamos tocar duas do George Moroder então, o Cacate. Vamos tocar rapidinho a Chase, que é uma das primeiras músicas dele. É uma música inclusive que foi trilha sonora de filme, que ele era um exímio produtor e um produtor de trilhas sonoras de filmes. E depois a gente toca uma mais moderna dele pro pessoal saber de quem a gente tá falando. Que aí seria a Together in Atlantic Dreams, pode ser? Vamos lá então. Então, uma viagem pra Itália comigo, Max Tabi, com Cacate. Exatamente, vamos lá então. Então é isso aí. Pá, Maquê! Italiano, pô! Opa! Eu! friendship that you gave has taught me to be brave. No matter where I go, I'll never find a better prize. Oh, you're miles and miles away. I see you every day. I don't have to try. I just close my eyes. I close my eyes. Ah, que legal, hein, Cacate? O George Moroder com os vocais do Philip Oakey, Together in Electric Dreams. Muito boa mesmo, maravilhosa. Essa música, inclusive, ela é o George Moroder, um produtor italiano, e ela tem uma pegada meio de trilha sonora, né? Porque o George Moroder fazia muita trilha sonora, né? Trilha sonora. E o Philip Oakey, ele é vocalista, sabe de quem, Cacate? Não. Ele é vocalista disso aqui, ó. Vou até te mostrar aqui. Deixa eu pegar. O Philip Oakey era vocalista do Don't You Want Me, lembra? Deixa eu pegar aqui. Opa, até falei alto demais. Want Me. Eu vou te mostrar já. Human League. Isso aqui, ó. Tá, Figo Miller. Boa, né? Fundo do baú, hein? Fundo do baú. Ela não é italiana, essa música, claro. A gente só tá mostrando porque esse cara que faz os vocais, o Philip Oakey, ele sempre tinha sonhado, ele sempre dizia que sonhava em trabalhar com o George Moroder. E lá pra Together in Electric Dreams, eles finalmente trabalharam juntos, né? Exatamente. Essa música é legal demais, olha. Então esse cara aqui, ó, que fez vocais dessa aqui, é esse aqui, ó. Bom, então... Só faltou uma coisa no programa passado, Cacate, porque tem uma música de pós-disco que é uma das músicas mais influentes da dance music, assim, de todos os tempos. Isso sem exagero. E essa música, a gente não tocou ela semana passada. Vou tocar ela agora, o Klein e MBO com a cantora italiana Rosanna Casale, Dirty Talk. Vamos lá, então. Então vamos lá. You laugh the way I sound, but There's another side of you, and you can make your dream come true. Visions of the love we knew. I wonder if this talk will do. Now we live in two new worlds, but here I'm still your sweet thrill girl. Can't forget the memories, the party night. Ah, isso é o Lee Merrill, Cacate. Opa, muito boa. Como tocou isso nas baladas, hein? Tocou muito, viu? É, e eu vou te falar, o interessante da música pop feita na Itália é que dá pra gente pegar e fazer uma linha do tempo perfeita, né? Pra gente entender como é que do Stern Spaghetti, do Western Spaghetti, transformou naquela coisa pop do Italo Dance depois da década de 90. É, uma grande montagem, né? É, e exatamente. E a gente fez uma pesquisa, eu e o Cacate, pra gente ir pondo as músicas. Essencial nessa virada foi o próprio Lee Merrill, dessa música Do You Want Me, que se você perceber, ela tem mais ou menos o mesmo argumento, os mesmos tipos de produção, o mesmo tipo de produção que a anterior, a Klein e MBO, com a Rosana Casali nos vocais, Dirty Talk, que é aquela música da risada. E essa daí do Lee Merrill também tem uma risadinha, então dá pra pôr tudo mais ou menos na mesma linha do tempo, e ela só tem o pitch mais acelerado um pouco. É isso mesmo, é, magnífico. Magnífico. E pode falar. Vamos nós aí, vamos também já no outro bloco trocar as músicas italianas, né? Vamos pôr isso mesmo. Exatamente. Música então, italiana é muito boa, né, Cacate? Muito boa mesmo. É, eles fizeram tudo que pode ter sido feito de dance, eles fizeram. Então, outra que foi muito importante nessa tradução, que levou a música italiana pro mundo, é o Black Box. Inclusive com aquela música I Don't Know Anybody Else. Vamos tocar? Vamos lá então. Então é isso aí, até já. Opa. Programa do Cacate. 1, 2, 3, 4. Tell me what you want. We'll be right back. programa do Cacate. Eu. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Essa foi a Corona, Cacate, com Rhythm of the Night. Opa, muito boa. Como fez sucesso essa música, hein? Fez maior sucesso. Eu acho que nessa época, no começo da década de 90, ela foi uma das que mais fez sucesso, né? Exatamente. Tocava em todo canto. Todo até, lugar. Até no micro-ondas, se bobear, você ia lá apertar pra fazer pipoca, tocava Corona. Até no prato Corona, é isso aí. Você sabe que... É, mas eu tenho uma história pra te contar, Cacate, acho que você vai ficar... decepcionado. Pode falar. A Corona era brasileira. Certo. Só que não era ela que cantava. Quem cantava era uma cantora italiana que fez muitos hits dessa época, que ela se chama Jenny B ou a Giovanna Bersola, que é essa aqui, ó. Eu tô mostrando a foto agora pro Cacate. E quem fazia o lip sync, que é o lip sync, é o quê? É só mexer os lábios, né? Só fazia os lábios no microfone, pegava o microfone aqui e ficava fazendo o que tava cantando. Era essa modelo brasileira, lindíssima, por sinal, mas ela só cantava, que é essa aqui, a Corona. Que ela é... Foi no Faustão e tudo. É, ela é a Olga Maria de Souza, mas ela nunca sumiu verdadeiramente. Mas, obviamente, eu vou tocar agora o Nevada. E o Nevada é cantado, aquela Take Me to Heaven que você mandou pra nós, ele é cantado pela mesma cantora, pela Giovanna Bersola. Entendi. Só que ela não é, no Nevada, no caso, não foi a Olga Maria que fez o lip sync, mas são... É a mesma vocalista e, se eu não me engano, são os produtores, são mesmo. A Corona, na realidade, é produzida pelo Lee Merrill, que a gente tocou aqui. E o Nevada, ele é... Não, são outros produtores, mas é a mesma cena, a cena do Italo Dance. Então a gente vai tocar o Nevada com Take Me to Heaven agora. E nessa pegada você vai ver que a voz, eu até vou tocar propositalmente as duas músicas mais ou menos na sequência, pra você e pros ouvintes verem que é o mesmo vocal. Ok, vamos lá então. Então, Nevada com Take Me to Heaven, que você mandou pra nós, e vocês vão ver que é a Giovanna Bersola nas duas músicas. Uma voz forte, uma voz bonita. Então vamos lá com Nevada, Take Me to Heaven, tá certo, Cacate? Então vamos lá então. Eu. Take me by the hand like an angel by my side. programa do Cacate. O Cacá te deu uma saidinha aqui do estúdio, já já tá de volta. Esse foi o JK com You Make Me Feel Good aqui no programa do Cacá. O JK, que é uma banda, um projeto italiano, que também é com a vocal, com os vocais da Giovanna Bersola, né? Porque ela fez os vocais da anterior, que é o Take Me to Heaven do Nevada, e lá o Rhythm of the Night do Corona. A Corona também era ela. Então, o Italo House, na realidade, o Italo Dance, eles fizeram, tiveram mais ou menos o mesmo modo que os alemães já praticavam com o Frank Farian, de fazer a produção, e logo na sequência eles colocavam uma pessoa para fazer o lip sync. O Frank Farian, lá no começo, já na década de 70, ele fez isso com o This is a lack of food. About Daddy Cool. Lembra o Daddy Cool? Então. Eu não lembro direito a letra, mas é o Daddy Cool com o Bonnie M. Bonnie M não era o Bonnie M. Bonnie M era um modelo que dançava, um dançarino. E ele tinha músicos de estúdio, né? Milli Vanilli, ele fez a mesma coisa. E depois, mais tarde, se eu não me engano, um outro projeto já de Eurodance, ele fez alguma coisinha dessa também. Italiano, os italianos faziam mais ou menos a mesma coisa. Então, a Giovanna Bersola era uma das vocalistas que mais faziam músicas pro Italo Dance. E ela era menos creditada, infelizmente. Bom, o Kaká te deixou três músicas aqui na sequência pra nós, pra gente continuar a viagem pela Itália. Então, eu vou tocar elas e na próxima bloco ele já tá de volta. Ele teve que dar uma saída aqui no estúdio, fazer outras coisas aqui na rádio. E ele já volta. Então a gente vai Double You com Run To Me. E depois tem outras duas músicas também escolhidas por eles, por ele na mesma pegada, tá ok? Até já. Programa do Cacate. You gotta run to me. Oh, can't you see? You gotta run to me. Cacate. Yo, listen up, you. here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die. I'm blue, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die. Cacate, esse foi o Eiffel 65 com Blue. Opa! Fechando a nossa viagem pela Itália. Exatamente. E o que eu queria falar é, você sempre comenta com a gente da Alexia, né? Exatamente. Que é uma das maiores expoentes do dance italiano, né? Opa! E ela tem uma música dela, ela tem as músicas dela que são solo, né? Carreira solo. Exatamente. Mas ela foi a principal vocalista até hoje do ICMC. Isso. Então, pra gente fechar, como a SMC também fez muito sucesso na Itália, de música dance italiana, eu tava pensando, se a gente tocar a Alexia no SMC, a gente já fecha essa questão, né? Exatamente. O que você acha? Vamos lá, então. Então, deixa eu pegar aqui. Eu acho que você escolheu It's a Rainy Day, né? Exato. Então, vamos colocar It's a Rainy Day aqui, do SMC. It's a Rainy Day, tá aqui. Só pegar e pôr ela aqui que Aí a gente acaba, já mata, não. Já finaliza essa questão da viagem pela Itália, né? Exatamente. Foi em duas partes e muito legal. A Itália tem muita música bacana, né? Opa! Então tá aí, ó. Pra finalizar, a gente volta só pra falar tchau pros ouvintes, mas é a Alexia com a ICMC, It's Rainy Day. Remember, before the rain came down, you were so full of life, so bring that right back around. It's a rainy day. It's a rainy day. You never know when it's gonna ring, but when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. Cacate, essa foi a Alexia fazendo os vocais do ICMC com a It's a Rainy Day, não é isso? Opa, isso mesmo. E ela canta muito, né? Canta muito bem, viu? E, bom, então chega ao fim a viagem pela Itália. Manda um tchau pros ouvintes aí, Cacate. Opa, tchau a todos vocês aí, os ouvintes aí. E tudo de bom pra vocês. Abraço!